primeiro passo para nos libertar da depressão, utilizando a medicação que vai, inclusive, melhorar o nosso humor, o nosso padrão vibratório, possibilitando que nós nos desconectemos de influências negativas espirituais. Então, a medicação, muito importante, a psicoterapia, a melhor ferramenta de autoconhecimento, de que eu tenho notícia. Nós vamos ver que nós temos causas sociais da depressão. Estamos vivendo em uma sociedade globalizada, assistimos aos noticiários, tantas tragédias, tantos problemas, vivemos dificuldades em nossa família, nossos parentes, no nosso trabalho, os momentos de desemprego, o apego à matéria, esse mundo tão materialista que nos é imposto pela mídia, pela sociedade, provoca-nos um estado de infelicidade. E através do conhecimento da doutrina espírita, através da consciência de que nós somos verdadeiramente espíritos imortais, transitoriamente no planeta, habitando apenas uma veste, uma vestimenta, um corpo material, nós vamos conseguir suplantar muitas dessas causas sociais através de uma visão nova da vida, do universo. Por isso a importância do estudo na casa espírita, do estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, como nos propõe a Federação Espírita Brasileira, compilando 87 livros, os mais importantes da doutrina espírita, em algumas apostilas, facilitando o nosso estudo, fortalecendo essa visão, modificando os nossos olhos, colocando as lentes do amor para enxergarmos um mundo de aprendizado e não só de sofrimento. O nosso orientador espiritual, através da inspiração, nos disse certa vez, Nazareno, vocês espíritas deveriam parar de falar tanto do mundo de provas e expiações e começarem a viver um mundo de provas e ações. Porque vai ser o trabalho no bem, vai ser o amor, a caridade, que vai cobrir a multidão de pecados, de equívocos do passado. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, afirmava o próprio Cristo. E nós temos as causas espirituais da depressão. E como vocês já são doutores em espiritismo, nós não iremos nos deter na noite de hoje sobre essas causas. Mas queremos apenas dizer que só existe obsessão, influência espiritual negativa, porque nós somos obsediáveis. Somos nós quem fornecemos as tomadas, os plugs psíquicos que permitem a conexão com entidades infelizes ou que nos odeiam de outras existências, ou mesmo desta. O espírito Manuel Filomeno de Miranda afirma isso em suas obras, e na codificação espírita vamos perceber que essas tomadas psíquicas são justamente as imperfeições morais, os nossos defeitos, o nosso egoísmo, a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa intolerância, impaciência, impiedade, a nossa maledicência, a nossa falta de fé, o nosso medo, a nossa omissão no bem. Nesse momento em que estamos sintonizados com a tristeza, com a depressão, nós damos guarida, nós permitimos a influência de espíritos que se conectam conosco através de uma lei de afinidade. Então é muito importante para o tratamento da depressão a reforma íntima, a mudança dos pensamentos. Seguimos o conselho do Cristo, vigiai os vossos pensamentos, vamos explicar. Não é para vigiar o vizinho não, pessoal. Vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. Porque muitas vezes os pensamentos não são nossos. Estão sendo colocados em nossa mente através dessa sintonia com entidades mais atrasadas que desejam nos prejudicar. Nazareno, então, por que Deus permite a depressão? Para nos ajudar. Estamos colhendo o que semeamos outrora, a lei de causa e efeito de que nos fala Allan Kardec, e teremos na depressão a oportunidade de fazer esse grande mergulho do autoconhecimento. Até Francisco de Assis teve depressão, nos diz Divaldo Pereira Franco, que também teve momentos de depressão em sua vida. Na vida de Francisco de Assis, todos seus biógrafos registram que antes dele iniciar o seu apostolado, ele, um jovem muito belo, rico, cercado de muitos amigos, vivia pelos bares da cidade cantando, bebendo, festejando, e que resolveu ir combater